O tempo não passou pra nós dois e olha eu de novo aqui, olhando de novo em seus olhos e querendo você pra mim. Estava escrito nas estrelas que a gente ia se encontrar. Queria uma chance sua, vamos conversar. Eu sonho em ter você comigo, eu sonho acordado. Eu faço planos pra nós dois, esqueço meu passado. Eu quero esquecer meus erros, só quero amar e ser amado. Preciso de uma chance sua, esqueço os meus pecados. Por 20 anos te esperei, por muitos anos quis te olhar, mas você tinha outra pessoa ocupando o meu lugar. Por 20 anos te esperei, por muitos anos quis te olhar, e agora chegou nossa vez, só quero te amar. Eu sonho em ter você comigo e sonho acordado. Eu faço planos pra nós dois, esqueço meu passado. Eu quero esquecer meus erros, só quero amar e ser amado. Preciso de uma chance sua, esqueço os meus pecados. Por 20 anos te esperei, por muitos anos quis te olhar, mas você tinha outra pessoa ocupando o meu lugar. Por 20 anos te esperei, por muitos anos quis te olhar, e agora chegou nossa vez, só quero te amar. Por 20 anos te esperei, por muitos anos quis te olhar, mas você tinha outra pessoa ocupando o meu lugar. Por 20 anos te esperei, por muitos anos quis te olhar, e agora chegou nossa vez, só quero te amar. Eu quero te amar.